Caju. Controle 119, Cogino. Controle 120, décima 8. Aciona 5030. Tá correto, agora puxa, CDZ. Autorizado, pushback sinal, portátil, são 3191. Através da roda mal. Vitor em Juliette, tira na escuta da torre, chame 120-8. Salvador, gol 177, posição 5, pushback acionamento. Autorizado, pushback acionar, contact 177. Você faz contact 466 Ilhéus 160, autorizado. Decola pista no zero, curva direita, sede da El Leida Ilhéus. Controle 120, décima 8, acima 5033. Alto 463, confirmando a repórter para inspecionar. Companhia sem cliente alfa, no espera 286, que nega 1013, como você quer. Destaque de frente de alfa, atrás do colega, quanto quer ser frente. Horas 3:40 na Campanha. Autorizado, Sarto. Via Pátio 1, Oriente Alfa, Multicara 286, aqui Liga 1013, confirmando, vai seguir um banho da Gol, tá na 743. Ótimo, senhor, tá ligado, táxi da quadra lá da Gol, 319. Autorizado, táxi de Alfa, Multicara 286, aqui Liga 1013, Gol, no 277. Cristiano, é ponte passando na retaguarda agora, no momento, após autorizar o chegar aqui, marca o ataque. Boa tarde, autorizada a linha aí decolada 1-0, vento é 1-6-0 graus, 8 nós. Mano, 741, 340 Guarulhos, autorizado, decola, visto no 0 com a direita, sai da... Arbó, ela após prossegue na altitude 21, controle 120, décima 8, firma 504. Delta, controle 28, Gol no 777, tá pronto? Sim. Alinha e mantém 1-0. Uno 270, decolado aos 1-2, chame o controle em 1-2-0, decimal 8. 208, boa tarde. Boa. Web 1728, 136 a bordo, 4 horas, Fortaleza. Autorizado táxi via 41 Mundial, ponte para 286, aqui em 1513, 728. Autorizado Índia Alfa, 286 no ponte espera, com 1013, 728, pode. Gol no 777, decolagem autorizada, dá 1-0, o vento é 1-50 graus, 7 nós. Salvador, Passaredo 2230. Passaredo 2230. Continue na aproximação, Boeing da Gol já iniciou a rolagem. O ajuste é padrão. Chove muito forte aí na final? Só aqui no externo, foi só uma chuvinha. Deu pra lavar aí. Ok, no momento não chove sobre o campo, pista seca. O vento de superfície é no 60 graus, com 0,7 nós. Aguarde a liberação para o pouso. 2230. Ok, o TAM 3191, temos dois tráfegos na já sequencial de LS. Aguarde a autorização para ingresso e decolagem. Passaredo 2230, livre pouso na 10, vento é 160 graus, 7 nós. Autorizado pouso, passaredo 2230. Voo no 777, decolado aos 15, controle agora 120, décimo a 8. 208, voo no 777. Bom dia, tá 32 no meio, ajuste no 0 no 3. No momento não chove sobre o campo, pista seca, o número 2 para o pouso, o ajuste padrão. Salvador, muito boa tarde, equipe 5490, 190. 5490 para Petrolina, nível 200 autorizado, decola pista no zero, curva esquerda, saída Momo, cóctico, após direto, controle 120, décima 8, sendo 5043. Temos conferido o nível? Autorizado 200 para a Petrolina, decola da 10, curva esquerda, saída Moto é ótimo. 128 controle, 50 contra 13, transponder trip 5490. Tá correto, reporte espectro. Salve Salvador, muito boa tarde, eu passaria do 2230 de Francisco. 2230, tá correto, resposta. Passando 2230, Alfa Juliette, remoto no 4. Alfa Juliette, remoto no 4, 2230. Agilize as manobras, autorizada a linha e mantenha 1-0, prepare-se para decolar assim que autorizado. Temos um tráfego, um Charlie 402, baixa performance, na final da 1-0, a 1 milha do externo. Agilize as manobras e prepare-se para decolar assim que autorizado. Alfa Tango Tango, continue na aproximação, aguardando apenas a pista livre. Temos um A321, tá ingressando na 1-0 para decolagem. Paciente, Tango Tango. O TAM 3216 no solo aos 18, liberando a direita, agilizando as manobras, 121 no decimal 9 o solo. 3219, TAM 3219. O solo. Salvador, bom dia, tá 32, 1 no meio. Tô 32, 1 no meio, bom dia, táxi Alfa, Juliette, portão 09. Alfa, Juliette, para o 09, 32, 1 no meio. Tango, pista no zero livre, autorizado o pouso, vento é 1-0 graus, 08 nós. Tango, Tango. Tô, eu quero Quebec Serra, boa tarde. Pelo Quebec Serra, boa tarde, chame Itapuã. Chamarei Itapuã, confirma o vento, frente, né? O vento é 1-0 graus, 9 nós. O ajuste agora 1-0 no 2. Obrigado. Tango, 3191, decolado aos 2-0, controle 1-2-0, décima 8, boa viagem. Tango, 2-0-8, obrigado, boa tarde. Objeto 5728 na escuta. 5728 na escuta. Ok, temos um Embraer da Azul também na final. Agilize as suas manobras. Após a passagem do 402, Charlie 402 está autorizado a linha e manter a 1-0. Após a passagem na final, a linha mantém agilizando 7720. Romeu, Siri, 1 no mil pés, decola pista no 7, corrida. Siri 045, decola no 7, corrida direito, corredor Axé, receita 1 no mil pés. Até o farol da barra, controle 120, décima 8, acena 5031. Caramba, quase isso. Ok, ciente. Meu, tá correto, 4-5 da bordo. Tango, Tango, no solo aos 2-2, libera a direita, solo 1-2-1, decimal 9. Pra também tá, escutando meu. 7-6 da Azul, aguarde apenas a pista livre. O ajuste no 012, tráfego no setor sul, na Islander, na interfere no seu pouso. Azul 4463, taxi de alvo, ponte para a torre 286, minha 1012, Azul 4463. 1012, até o ponto de espera, loja 1026, 4463, boa tarde. Livre táxi em frente, Alphantam, quilo, passo em frente. A espera e chame na base da 35. Confete, chama na base da 35, quilo, passo em frente. Azul 4076, pista no zero livre, autorizado o pouso, vento é 130 graus, 07 nós, pista seca. 4076, livre pouso, baixado rodado, 10. Jet 5728, decolado aos 23, chame o controle, 120, décima 8, boa viagem. 208, bom dia, até a volta. Azul 4463, mantenha o ponto de espera. Torre Buenas, externo baixo travado, 6721. Webjet 6721, sente aguarde pista livre, temos tráfego à sua direita, mantendo mil pés na linha do litoral, mas lander não vai interferir no seu pouso. Qual a distância da cabeceira 1-0? 4 milhas, tráfego à vista. Gente. O azul 4076 no solo 25. Libere a direita e chame o solo 1219. 1219, o Kilo Quebec Serra tem condições de manter a perna contra o vento da 1-0 e posterior fazer um 270 para interceptar a final da 35? Afirma, mantenha contra o vento da 1-0 e um 270 para interceptar a 35. Vai tentar 5-10, eu tenho que interessar. Ok, chame na perna contra o vento da 1-0. Chamarei. 273. Alfa, reporta 210, caso 07. Livre pouso na 10-6721. Quilo Quebec, se tiver já condições de fazer o 270 aí pela sua direita para se enquadrar na final da 35, está autorizado. Autorizado o 270 para enquadrar na 35, Quilo Quebec, se voador, Scan 3804, boa tarde, passando Duna. Tente, Scan 3804, boa tarde, aguarde a pista livre, o ajuste é 1-0 no 2. Não chove no campo, a pista encontra-se seca. Ok, não aguardo, 1-0 no 2, Scan 3804. 4463 da Azul, autorizado a alinhar e manter 1-0, agilize as manobras. Aí, mantém agilizando 4463. Sete, meia, sete, dois, um, no solo, aos 27, libera a direita, 1219, o solo. 121. 1219. 219 pela direita, você. É interceptando a 35, Quilo Quebec Serra. Gente, Quilo Quebec Serra, tráfego Airbus da TAM, a 2 milhas do externo, agilize a final e aguarde a liberação do pouso. Agiliza, Quebec Serra, tá bom. Estado, está livre o pouso na 35, vento no 20 graus, 1-09. Livre pouso no 35, Quebec Serra. Azul 4463, decolagem autorizada da 1-0, o vento 1-20 graus, 1-09. Livre decolagem da 1-0 do 4463. Quilo Tango Romeu, aguarde para o táxi. 3804, tráfego Islander na curta final da pista 35, não interfere na sua aproximação, aguarde pista livre. Não aguardo, não estou visual com o tráfego, tá 3804.